no momento em que vi. A carta que eu recebi, não me lembro de quem. Você nela me dizia que quem é da boemia usia tudo da diplomacia, mas não gosta de ninguém. Orlando Silva, de Noel Rosa, Dama do Cabaré. Noel Rosa, dele Coisas Nossas. Mário Reis e Francisco Alves, de Ismael Silva e Milton Bastos, O Que Será de Mim. Gramofone pela Cultura AM. Odete Amaral. Dizer que do meu coração não sai, mas venha.

beijo trouxe. Que estranho amor vingativo que me consome, me devora. Estranho amor, regressaste, eu te aceito. São vazios, perto de ti sofro muito, longe de ti sofro mais. Somos iguais, vivemos do ódio do amor. A